e a cozeu em bolos asmos, e os trouxe diante de Saúl e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e se foram naquela mesma noite.